Até o rebelde da Venta, o mesmo está que será até o ponto de espera. Após tem livre rebote até a posição 2 do pátio principal. É, Mike, o hotel Zulu se enche no visual da Venta. Após a passagem dele, eu seguirei para a posição 02. Lufthansa 501, please call us. Lufthansa 501, go ahead. Have a pressure push out flight plan to 0640. Do you have a... You need to contact your company to make another flight plan, please. Lufthansa 501, okay, we trust this company, our company then. Chame a 251, bom dia. Por gentileza, faça um cheque rádio e intensidade 1. Afirmo, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus, 149, 6251. Bahia 2, Ciclone, decolado 420, controle 1, 19, decimal 35, morreu. 935, obrigado. Estacionado sobre a Celívia, bom dia. Ok, bom dia. Sou Celvope, na posição número 13. Celvope, bom dia, prossiga. Olha, se está autorizada a Celívia, vou colocar 13 para o fim desse número 7, já contactado com a Celívia. Do mesmo pátio principal, confirmando? Oi, tio. Autorizado início, reporta no término, Mike até o Golfo. Cassandra 501, this is Tower. Cassandra 501, go ahead please. I already have another departure time, are you ready to cut? Cassandra 501, yes, you may, go ahead please. Did you confirm, are you ready? Not ready yet, we need still about 10 tons of fuel, we estimate about for 10 minutes, 10 to 15 minutes maximum. So call me when you're ready to call, so it's 501. Okay, 501. But you have an actual flight plan in Dallas, right? Affirmative, the departure time now is 0740. Alright, thank you very much. Sargento 3597. 3597, bom dia, cheque 3, autorizado pouso, pista, aula 0, vento 160 graus, 09 nós, informo chuva leve, pista molhada. 3597, CM depois. Alô, Mike, até o Golfo, parqueado na posição número 7, bom dia, obrigado. Mike, até o Golfo, frequência livre. Sala 50, na minha escuta, libera a direita, segue via Alfa, reporta antes da Juliette. Informo muita grama na taxa Alfa, a mesma será inspecionada. Sim, mantém a posição, 357. Pode seguir o táxi de Alfa, Juliette, a posição prevista remota 1 ou 2 do pátio principal. Alfa Juliette para I have authorization. 561, autorizado, Galeão, 360, apesar do número 87. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irui, controle, 1-1-9-8. Congelo, 1-1-9-3-5, transponder, 5-0-2-2. Do you hear me? 5-0-1, go. We marked takeoff according to your flight plan, going to 0825. But 5-0-1-0825 according to flight plan. Yeah, we are still missing fuel, the fuel truck is not coming by. We don't actually know how long it will take now, because this fuel truck is still missing and it's far out of our sight. We cannot see any fuel truck in the vicinity. You call ground one short decimal number. If you take off after the time I said, you must contact your company to make another flight plan. Roger, roger, you do. Thank you. 9 horas, ele está estacionado, chama o táxi. Muito bom dia, estamos no 040, bom dia, cheque trem, autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 08 nós, informo pista molhada. Ingresso no táxi Alfa, após Kilo, taxi via pátio 3, para o portão 05. Alfa Kilo, pátio 3, para o 056. 0400, estou confirmando, é o portão 05 do pátio principal. Não pode ser, tá. Oceaneia 6225, bom dia, continua a aproximação, área pista livre, ajuste na 014. Segue a aproximação na 014, Oceaneia 6225. Cheque trem, autorizado pouso, pista 1-0. Vento 160 graus, 06 noite, informo pista molhada. Leve pouso, pista 1-0, Oceaneia 6225. O voo 91 decolou, solicita a reta decolagem para depois chuva à direita devido à formação à nossa direita, ok? A 91 decolar 228 na minha escuta, quente. 9-1. Vamos falar com o Rolo agora imediato, 7-2-1, ok? Avião autorizado por VAR, imediato, na presente controle 1, ou na 9-3-5, bom. Positivo, é, vocês vão dar mais tempo, vamos manter mesmo, ok? Manter a reta mais um minuto apenas. Cliente 1961, mantém a reta mais um minuto devido à formação. Chame o controle 1-1935. Certo. Equipe 4, time already? Affirmative 0900. Thank you very much. Cena 6225, Salas 30, direita 1219. Direita 219, Cena 6225. Salvador, Chanel 6225, pronto, bom dia. Chanel 6225, taxia via Alfa, ingressa na Kilo, pátio 3, portão meia dúzia, pátio principal. Autorizado via Alfa, portão. Qual que é o portão? Ingressa agora na Kilo, à esquerda, taxia via pátio, pátio principal negativo, taxi Alfa. E após ingresso na parte principal, portão meia dúzia. É, ok. Esquerda naquilo, parte 3, ingresso no principal, portão meia, janela meia dúzia, esquerda. Paulo, bom dia, tá 3171, utilização 320, portão. 3171, PNI 320, qual nível solicita? Ele mesmo, 320. Realizado Guarulhos, 320, pois o 110, decola 10, primeira curva direita, saída da El, Leda Mótiva, controle 1-9 no nosso decimal 35, acionando 5026. Correto, shop chega, fundamento.